É nesse momento, agora e já. É a pura presença, aparece e se esvai. Oi, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. É o que não tem nome. Não tem lugar. Ele foi tecido com os raios do sol. A sua beleza é inútil e só. Tem sentido e nem nunca terá. À beira do rio e às margens do mar, dentro da cidade, no meio do caos. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. O fora é o que retorna. Vai sempre voltar.